esqueci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Thank you.